Eu sinto falta do asfalto, da minha família, do meu pivete. A última vez que eu desci o morro foi no dia dos finados. Chovia e eu levei uma coroa de rosa branca pro meu pai. O meu sonho era ser jogador de futebol, vestir a camisa da seleção brasileira, ser um pugilista ou até mesmo um cantor de rap. Mas o máximo que eu consegui, irmão, foi ser traficante aqui, ó, no Morro do Adeus, Rio de Janeiro. Meu coração é vermelho. Eu, Deus e meu fuzil, só mais um coração vermelho. A minha semi-automática segue deixando no chão uma trilha de sangue, poeira vermelha, cadáveres pedindo perdão. O clima é tenso aqui desse lado, troca de tiro, poder e espaço, ferro e aço, Deus e o diabo, se não for ligeiro já era um abraço. Meu coração eu mostro no sente, a rocha é dura pra bater de frente, só que serina no fogo ardente, colete de aço com preta no pente. Assim escolhi, seria até o fim, mas eu não morro, ovelha ruim. No morro eu sou celebridade, tô tudo que quero só na liberdade. Por aí, que a inveja me seca tramando meu fim. Falam daqui, falam de lá, mas vários queriam tá no meu lugar pra comer caviar. Puta de elite, mas falta coragem, poder e cacífico. Pensa meu carro, meus pães e meu ouro, que ganho no pau, que gasto no jogo. Morro ensinou, eu aprendi, sem o que passei pra chegar aqui. Orfão de pai, no mundo sozinho, aos 12 anos, primeiro fuzil. No fogo cruzado com a bop que só, pra não fechar minha boca de pó. Porque um sapato não soube usar, mas foi uma pressão pra me caguetar. Ou quem sabe, sei lá, por ódio, revolta, água e rocha, amor e povo. Sangue jorra. Aí, eu não vou mentir pra vocês não, moro? Eu tenho uns carros loucos, uns panos, uns ouro. A cachorra que eu quiser, só estalar os dedos. Mas nem tudo que tem eu posso usar. Aí, o principal, liberdade, eu não tenho. Se eu vou a qualquer lugar, eu tenho que levar vários caras comigo. Porque cê tá ligado, inveja, pilantragem, inimigo é mato. Bala vem de todos os lados, sem nome, sem crença, sem cor. Barato é louco, truto, é uma viagem sem volta. Tipo assim, água e rocha, amor e povo, sangue jorra. Aí 17, clima tá tenso, bonde tá bolado, alemão na pista, banda fechada, será o menino dos meninos. Aí do 14, tamo ciente, os falcões, tá preparado pra responder à altura. Morteiro acionado, pistolas e fura na mão. O olheiro ganhou, o morro cercado. Vão subir na missão. Clima de Vietnã, o ritmo alucinante. Faça moleque da área, mosquito de ferro tá no rasante. Longa metragem, a cena é genocida. O morro do Adeus amanheceu, cor de cinza. Os assassinos impregnam, feito urubu na carniça. Barca gelada, caveira blindada, tem pra perder de vista. Mas meu coração é vermelho, que vem o primeiro pro céu ou por terra. Pra semente eu não vim, tem que ser assim, abro o palco pra guerra. Levanta a cabeça guerreira, fogo terceiro no mar de fel. E vela por mim meu AK, na fronteira inferno e o céu. Começa o jogo, dispara o primeiro fuzil. Gol pro time do morro, lá embaixo um deles caiu. Balas traçantes, cortadas de nudinhas. Cortina de fumaça, aumenta a agonia. O céu no Morro do Adeus escureceu e vem se fechando. Dentro do jaco de aço, espero no alto o lagarto avançando. Rezo com Ave Maria, faço o sinal da cruz. Se for, é daquele jeito, quem sabe minha hora é Jesus. 3:21. aonde estiver. Viva o crime. Meu coração é vermelho.